Não, negativo. Controle 199.8. Chame pronto para acionamento. Salvador, boa noite, 398. 398, ação de identificação, autorizado chegada à mar e desço inicialmente para o nível 060. Ajustou o altímetro no 090, vigilante. Mar 060, estamos em normal de 398. 3858, ação de desço para 2000 pés. Ajustou o altímetro no 090, informe no localizador. 3000, informe no lock, 3858. Salvador, vou na meia. Confirme o gol no meio no 3. Acionamento no meio no 3 ou 4. Em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Camarada. telefone em Salvador. Sonia 3110, sua identificação, autorizado chegada a mar, desça para 4000 pés, altímetro 1010, vítima acelerada. Zona 398, desça para 3000 pés. 6000 pés, zona 398. Zona 3000 pés, zona 398. Positivo. Voo na 693, 81 a bordo, 3 horas e 51, alternativa Serra Bravo, Papá Juliette. 71, Serra Bravo, Papá Juliette, Palmas, e autonomia? 81 a bordo, autonomia 0351. 0351, POB 81. Livre táxi, ponto de espera 1-0, transferência, via Índia. Via Índia, ponto de espera 1-2-2-8-9-5. Ou na 613, obrigado pelo trabalho. Controle Salvador, Sã 3662. Prossiga. Você quiser, você quiser. Só identificação. Desça para nível 050. Eu estou tímido no 010, visão acelerada. 3858, 15 a Serra, baixar travado. Pouso autorizado, pista no 0, 090 graus, 109. Tan 3858. Ciente, livre pouso no 0, Tan 3858. Comando 3, após o tráfego, ali mantém. Direito, 121, décimo 9. Direito, 129, boa noite. Fala Salvador, muito boa noite, tá 3850, livrou. Boa noite, tá 3850, livrou. Taxi, posição 3 do pátio 1. 3, no pátio 1, então 3, 8, 5. Obrigado, já. 310, desça para 2000 pés. Ajustou o altímetro no 0, informe no localizador. Descer a 2000 com 10, informará no localizador. Já é 3, 0. 398, continua a aproximação e aguarda a pistaria. Prossegue, aguarda, 398. Guarde. Ok. Oceano 2733, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 200. Oceano 2733. 2733, esquerda, 200. 3662, mantenha a chegada, desça para 4 mil pés. Ajustou o time do 090. Fico no 000, liberado 4000 e TAP. É, mantenha a chegada, desça para 4000. Ok, então compre o perfil 5000 pés até TAP e após desce 4000. 02733, desça para 3000 pés. Para 3000, 2733. Colosso 9, 119, decimal 8. 98, obrigado. Cono 398, pouso autorizado, pistão 0, 080 graus, 08 nosso. Livre, pouso 90, igual no 398. Controle, boa noite, gol 1 no meio no 3, decolou sua escuta, cruzando 2000. Menos 3, contato radar, subnível 360, perfil Arbor. 360, perfil Arbor, gol 1613. Firme? Vai atingir o 050 da restrito em TAP. 3662, reduz a velocidade para 2190 nós, desce inicialmente a 4000 pés aguardando. Ok, então entende que está liberado 050 de taxa, desce 4210 nós. Sabe que está autorizado a descer abaixo de nível 050. Com a equipe de solo, chame passando sim. Salvador, você é 273, atinge, mantém 3 mil pés. Mantém 3 mil pés, conselho 2733. Tem 662, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o ar. Mantendo a presente boa, limite por 3662. Localizador. Limite ao nome. Localizador, sinal 6310. Grande aproximação, chame torre, 18895, bom pouso. 18895, obrigado. Boa noite, o Chanel 6310 no X-Ray. 6310, boa noite, continua a aproximação, reporta baixado e travado. Baixado e travado, o Chanel 6310. Pouso autorizado, pistão 0, 080 graus, 08 mais. 70, só amarelo o lote. 3662, desça para 3 mil pés, reduza para 180 mais. 809, 3 mil pés, 3662. Nessa proa está autorizado a interceptar o localizador. 2733, nessa proa é autorizado a interceptar o localizador. O 398, antes da Juliette. Aguarde para ingresso, portão ocupado. Aguardando. A gente mantém a 3 mil pés, 3662. Vai manter. Oito. Obrigado. O 805 já liberou o 08? 310 confirmando, 080 graus, 109. Livre e pouso 10, Sinéria 310. São 08. 3662 nessa proa autorizada a interceptar o localizador, descendo para 2 mil pés, 3662. Ok, essa proa limite ao lote, livre ali, 3662, desce 2 mil. No meio do 3, cruzou 170. Chame agora centro Recife, frequência 1288, boa viagem, boa no meio, no 3. 288, no boa, no meio, no 3. Obrigado, boa noite. Já táxi, via parte 1, Indy Alpha, ponto de espera 1-0, boa no 885. 2 agora, já. 758. Por gentileza, qual seria o horário do pôr do sol aqui na localidade? Aguarde. M Torres 10895, bom pouso. Torres 10895, 2733. Pôr do sol em Salvador 2053 hoje. Já foi. 2-1-9, né? Torre, o Salvador Força Aérea 2733, tá na final, 35. Força Aérea 2733, está livre agora, 080 graus, 109, pouso autorizado. 2733, pouso autorizado. Livre táxi, via parte 1, Alfa. É Índia e Alfa, ponto de espera no zero, transferência. Voo no 885. Uhum. 398, após a passagem do Boeing da companhia à sua frente, autorizado ingresso para o portão 08. Índia, após passagem do Boeing da companhia, prossegue para o 08, 398. Porcionário 6300, livrou a sua escuta. Autorizado, táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, o Xenel. C2, complete aproximação, chame Torres 1895, bom pouso. Bom trabalho, C2, boa noite. Torres, boa noite, 3662. Boa noite, tá 3662, complete aproximação número 2 para o pouso. À sua frente tem um Caravan da FAB, cruzando a cabeceira agora. Tá ciente, tá 362, tá reduzindo. Era 2733 no solo 09, por gentileza, agilize a liberação à esquerda, reporte pista livre. 2733, está agilizando à esquerda, reporte a pista livre. Boa noite, 85, boa noite, visual com a aeronave na final 10. Após o pouso do Airbus ali, mantém voo no 885. Passou externo, vai ser checado. Paciente 3662, informa o vento de 090 graus com 9 nós, o altímetro no 010. Está autorizado o pouso na 10. Ok, com 090, livre pouso na 10, tá 3662. Força Aérea 2733, liberou a pista até. Perdão, na minha escuta até o Cotos. Tenha uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o trip 5218, com a informação Rodel. 5218, boa noite, a sua identificação, voa ITAP, lista para 2000 pés, estou time 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Aqui, senhor, 3528 copiou. Descida para 2 mil pés voando ITAP. O senhor falou alguma coisa mais, por gentileza? Ajuste do altímetro no 0 no 0, vigilância andar. 1-0, 1-0, 2000, vigilância 3528, ITAP na proa. Meia-dois no solo aos 1-2, ao livrar à direita, chama o solo em 1-2-1 desse pau 9 e tenha uma boa noite. Táxi, chame antes do Juliette, tá 3662. Voo 885, vento de 080 graus com uma dezena de nós, livre decolagem da 10. Decolou aos 5, perdão, aos 1-5. Controle em 1-9.8, bom voo, boa noite. Nazareth, obrigado. Boa noite, boa noite, 85. 1-8-8-5, contato radar, supo nível 360, perfil da EL. A EL 360. Ingresso, portão 01. Ingresso, portão 01, autorizado, portão 360. 52, no 8, tá livre LS? Autorizado LS, informe no curso. Formado aí, obrigado. Passa nível 150, chama centro VC, frequência 13325, boa viagem. VC5, controle. 285, controle. Prossiga, zona 885. Passa nível 160, chama centro VC, frequência 13325, boa viagem. 13325, obrigado, bom trabalho. Lock e glide, 352 no 8. Torre 1 no 8, decimal 95. 10895 é a torre, 352 no 8, obrigado. Boa noite, bom trabalho. Boa. Oi, Salvador, muito boa noite. O 352 no 8. 52 no 8, boa noite, avistado. O vento 090 graus com uma dezena de nós, que nega 1010. Pode, por gentileza, confirmar o trem baixado? Ainda não, senhor. Pouco mais à frente, se eu permitir. Ok, autorizado o pouso, 90 graus com uma dezena de nós. Reporte então o trem checado. Reportarei o 352 no 8. Muito obrigado, pouso autorizado. Permanece 90 graus com uma dezena de nós, livre pouso, trip 529. Livre pouso, trip 529. Veja ponte localizador, ajuste no 010. Tuna 2000, reporta no localizador. Poder confirmar um ajuste no 010? Afirmo. Grato. 5218 no solo às 26, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. 1219 será chamado, 5218, obrigado, boa noite, bom trabalho. Salve Salvador, 5218, livrou na sua escuta. Trip 5218, táxi em frente ao Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, caráter 5218, obrigado. Patão Juliette, Juliette Bravo, pronto, copy. Salvador para Serra, Delta Alfa Mike, nível 1 centena, decola da 197 com curva à direita, no perfil da saída Coral, e após Coral prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5440 no transponto. Bravo correto, na bata confirmando o POB. Dois a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, 1, 18.95, ajuste 1010, agora um bom voo. Juliette, Juliette Bravo, tá ali o acionamento na bata, chama para ingresso, chama para o táxi, perdão, o altímetro no 0 no 0. Voador, Chanel 6310, autorização Recife, informação Sierra. 6310, boa noite, informação Sierra, confere, Recife, autorizado nível 350, via Peruíque 58. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5510 no transponto. Autorizado, 350, perfil 58, decola da 190, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, aerovia, conforme o plano, 198 após, 5510, posição meia dúzia. Chamei 6390, correto, portão 612, chama para o pushback, acionamento. Chamará. Nacional Lagoa 1889. Boa noite, 89, informação Sierra, Galeão 360, copia? Copia. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5514 no transponder. Paciente, autorizado, Galeão, nível 360, decolagem da 1-0, curva direita. Na Dael Leda, após o abrir, se acerta o Zulu no 0. 198 ao controle, 55 no 4 transforme, 889. Zulu 889, correto, portão 8, chama para o SPEC, seu nome. Amaral, obrigado. Então, 3858, boa noite, informação Sierra, confere, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o Pêsulo 1-9, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5513 no transponto. Então, 3858, correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento. Salvador, 3662, informação é Romeu para Natal, não se esqueça. 662, informação Sierra, agora no momento, ajuste 1010, Natal 370, cópia. Pronto. Autorizado Natal, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9.8 e aciona 5-5-1-2 no transponder. Autorizado Natal no nível 370, decola do perfil Puca, transição Zipar, curva esquerda, decola da 10, controle 198, transponder 5-5-1-2. Santo 3662, correto, portão 1, chama pronto para o back sanamento. Obrigado. Aparelho 2224 estabilizado, já tem a pista a vista. 2224, chame a torre 1-1-8-95. 1895, grato, boa noite, ponto automático. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2224, transfere. Boa noite, reporte passando externo com o trem checado. Reportar lá, 2224. Prossiga, Mike, o Jet Mike. A gente tem uma informação aqui de que o passe lá estava lotado, ok? Só um instantinho, Mike, Juliette Mike. Ok, sim, está livre então o seu acionamento, chama para... Já está acionado, confirma? Está livre o acionamento, chama para iniciar o táxi, então. Veste Juliette Bravo, alinha e mantém a 1-7, alinha e mantém. Passarelo 2224, final normal, baixa de travado. Passarelo 2224, tá livre o pouso na 1-0, vento de 0,90 graus com 9 nós, o altímetro 1010. Livre pouso na 1-0, passarelo 2224. solo 189, portão 8, pushback, acionamento. Torno 889, livre, acionar, reporta táxi. Livre, chamar a táxi, 889. Marco Juliette Mike, está livre inicial táxi, chame para ingresso na 17. Chené 6313, desça para 2000 pés, chegada a ponte, ajuste no 0 no 0. 2000 pés na chegada a ponte, Chené 6313. Duna 6303, graças a Deus. O 58 totalmente pronto no 03. Afirmativo. Autorizado, reporta táxi. Juliette, Juliette Bravo, vento de 090 graus, uma dezena de nós, está livre a decolagem da 17. Salvador, Chané 6310, na posição 06 para posicionamento. Chané 6310, só um instante para iniciar no 620, nave da Gol já finalizando no portão 08, vai estar aqui a retaguarda, não me escuta aguardando. Estou escuta aguardando, 6310. O passageiro 2224 no solo aos 44, Oliveira à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tema uma boa noite. 1219, graças, uma boa noite. Mike Juliette, Mike está livre, ingresso na 17, táxi sobre a mesma, reporte livrando no pátio 5.